tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Vive a vida, vive leve. Lembra que isso é rico e breve. Mesmo que o Nordeste neve, faço agora ser forever. Teu olho grande foi tarde, boy. Meu nome na cidade dói. E sem a benção do padre, oi. O verdadeiro milagre é nós. Rio dental, pele dourada, Nordeste real, costa dourada, lei universal, respeito é quebrada. Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, porque tá nessa estrada. E toda marra ser livre, essência de grosso calibre, paz interior. Sim, a vida depende de como tu vive. Cada passo dado, carro retrocesso pra moldar. Se fez pra vida ter um pouco mais de qualidade. Um dia de cada vez a lucidez farsadamente. Julgam minha embriaguez, mas vivem disfarçadamente. Teoria da insensatez, ilude descaradamente. Livre estilo alien, esfumaçando o mal da mente. Muita luz pra iluminar a caminhada. Mas se tu não quer correr, me diz por que tá nessa estrada. Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, por que tá nessa estrada? Se não quer correr, porque tá nessa estrada. Se não quer correr, porque tá nessa estrada. Ainda ontem era infância, hoje o filho já é pai. Viva rápido, morra jovem, faz o que te satisfaz. Sou insistente e obstinado, sempre pronto pra guerrilha. Meu estilo vagabundo é que enlouquece a sua filha. Ouço características próprias, proferindo palavras impróprias. Rimo dores e alegrias vividas na trajetória. Meus tropeços me ergueram, trouxeram elevação mental. Hoje sou o super-homem com poder espiritual. Convicções te limitam, também morre quem atira. Eu tô aqui pra questionar suas verdades de mentira.